sorte. Quando o Djalma está na frequência, o rádio dá 10 voltas em meia. Pronto. Sintonizem Djalma Jorge, aberto, Silvina Lopes, com sua prova. Esse velho dinossauro, Unidade 4, Grupo Internacional, irmão de letrado. Ah, que diabo. São 9h47 da noite. Oh, my God. comunidade. O nosso projeto para 2023 só é, você sabe, tá resenha. Não vai desviar a tua mulher, não, porque ela entrando no motel agora, porra. Liga pra ela, pra ver se ela tá em casa. Se ela disser a tua que tá em casa, ela é mentirosa. E eu tô, não vou nem papar na língua, não. Não foi desmamado, caralho. Aqui o bagulho pega pesado. Sem progresso, sem alegria, sem futuro, sem história da humanidade. Olha o carro da Dani! Mas manda vir armado, manda vir armado. Olha o carro do Danão! Pegador, venha com o pé. Em nome de ter saúde novamente, que venha para o caixinha preta. Ele continua arrogante do mesmo jeito, era antes. Porque essas ajudas que nós estamos dando pra ele, vai sair caro pra ele, porque nós vamos. Deus ajude o predador a ficar bom, que ele continue valendo. Aqui o bagulho pega pesado. Olha da humanidade. Esse tipo de condomínio aqui é fechado. Nem precisa eu se estressar. Tem a segurança aqui. É, com os donos do secretário, aí, do favelado do Francisco. É o Danão, olha a maconha do safado. Olha o carro do Danão. E amanhã aí estão todos mortos. Não estou nem ligando pra ele. Para mim chega! Já não aguento mais essa vizinhança barulhenta! Um, dois, três, que tango! Um, dois, três, que tango! Tem papo na língua, não. Quando igual o burrão, antigo burguete falava no Paraná, não tem chamado de dar lá. E o bagulho pega o pesado. Esse cara mora lá na puta que eu falei lá, onde ele tem um menino de pai forte. Vejam só o retrato do fracasso na face, na figura. Calma, cara. A minha voz está arrancando porque eu gosto de deixar ela arrancando. Exatamente. Foi safado. E eu tô sem papo na língua, não. Mamado, caralho. E um bagulho tá pesado. Vai. Que bulha enjoa no véio da boca murcha. tiver, meu Deus, a escória da humanidade. São 10:02 da noite. Cadê meu amigo Américo? Tava aí, eu fui jantar ali, rapaz. Quentou ali, foi, deixou ir jantante com a boy fria e ficar ruim de comer, hein, ô caramuço. Tomar um café, o vaca falou, ô louco, mas vai fazer café a hora dessa? E depois como é que dorme? Aí eu falei pra ele, não, eu durmo lá por 3 horas, mais ou menos, 4. Ai, é bom, é duro, hein? Mas ele que viajou, chegou de São Paulo lá, não sei que hora que ele viajou, né? Aí ele estava mesmo cansado. Aí se o cara viajar o dia inteiro também, eu vou te falar, hein, meu. Ai, é meio cansativo mesmo. Um friozinho desse fica melhor ainda pra dormir, hein. aí fica meio cansativo mesmo. Era pai, foi a bucha. Quem que tá aí? Quem que tem que ir? Foi a bucha. O Macanuto que tá falando aí baixinho, quem é? Aqui tá o cara muito bonitão. Vai na barrigão. Ah, rapaz. Também não fala não, rapaz. Larga a mão. Lambarei, cobra. Quem é? Tá chegando muito baixinho aqui. Tá igual a música, baixinho, seu produtor. E agora, com você? Esse é o positivo, vai saber quem é. Antes dessa, a mais nova unidade do momento. Unidade do momento. Tá baixo de Tá tudo baixinho. E agora com vocês, o funk do Mocorongo, o funk do Mocorongo, a Ruguinha, o Mocorongo do momento. Unidade 33, da frequência 27035, canal 7, amplitude modulada. Com vocês, Sonzinha. Ah, não adianta perder tempo com o show, não, rapaz. O povo aí é batalhado. Fuguinha, unidade 33. Pouguinha, o Mocorongo Mor. E agora, com vocês, o grupo rodoviário do asfalto apresenta a mais nova unidade. Positivo, rapaz, é verdade mesmo. Mas unidade, deixa pra lá. Vamos lá pra ver o que acontece, né? Chegou mais um tubarão. Você fica por aí, né? Pronto, colocando música aí agora. Esse é o outro já, né? Que é o primeiro. Unguinha, o Mocorongo do grupo rodoviário Dragões do Asfalto. Unguinha, unidade 33. Unguinha. O Mocorongo. Visava já de cara de novo. E você fala como que vai na entrada da Israel. Tudo me vai, não, eu estou. O cara da música vê essa risada minha, ele aí que ele nerva, hein? É, mas... Já Major começa a fazer o barulho dele ali, a lambarizando, fica tudo chacoalhando o bambu, igual enxame de abelha, mas não... Ninguém consegue falar no coco dele ali, ele fica doido do câmbio, o povo aí. Ah. Ok, positivo, não nos loopit não, rapaz, é só o rádio, o rádio mesmo aqui. Não tem loopit não. É nada. A coisa do rádio aqui mesmo, ok. Mande tudo que você quiser. Ô, cara, fala com aí, ô. Que vai passando da cara. Fala com nós todo dia aí. Nova direção. Ele é um grupo que não foi criado para ter muita unidade, não. Eu tio, chegando aí também. Ali naquele grupo que tá fazendo rodada. Da mesma maneira que a gente deu unidade, a gente vai lá e tira e pronto. Futuro, sem perspectiva, o que acontece? O cara é defensivo. Veja um bom retrato do fracasso, da face, da figura. Rapaz, eu vou falar uma coisa pra vocês. Predador, falecido, finado predador, que Deus o tenha, ou o diabo na rede. Eu sou o jogador, que chegou, meu senhor.